Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo e quarta-feira, às 10 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. São os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, exótica, world music e muito mais todas as semanas com os druidas da Floresta Encantada. E esta é a terceira semana de especial, a terceira semana dedicada ao Festival de Woodstock, que aconteceu entre os dias 15 e 17 de agosto de 1969, uma sexta-feira, um sábado e um domingo. Nestas últimas três semanas estamos a recuperar grande parte dos artistas que pisaram o palco do Festival Woodstock. Infelizmente não todas as canções dos sets dos artistas do Festival de Woodstock. Foram 32 artistas a pisar o palco, entre bandas e artistas a solo. Infelizmente não há tempo na Floresta Encantada para passar a todas as canções do festival, mas mais à frente iremos recuperar uma ou outra música que ficaram de fora destas três semanas. Vamos começar a Floresta Encantada com o arranque do terceiro dia, um domingo, neste regresso ao Festival Woodstock, que aconteceu numa quinta na vila de Bethel, no estado de Nova Iorque, muito perto da zona de Woodstock, a pouco mais de 70 km de Woodstock. E vamos começar este terceiro dia de festival às 2 da tarde. Recordo que o último concerto tinha acontecido às 8 da manhã, até perto das 10 da manhã deste dia de domingo, com o concerto de Jefferson Airplane. Depois houve uma pausa de várias horas e o festival retomou às 2 da tarde com Joe Cocker e a Grease Band. Joe Cocker, que ficou imortalizado pela sua versão de With a Little Help from My Friends, dos Beatles, e é essa música que vamos ouvir aqui na Floresta Encantada, a interpretação de Joe Cocker desse clássico dos Beatles. O Joe Cocker ficou a tocar até às 3:30 da tarde, mas depois uma tempestade e muita chuva obrigou a organização do Festival do Woodstock a fazer uma pausa de várias horas. O festival só iria retomar por volta das 6:30 da tarde e com o concerto de Country Joe and the Fish, e essa atuação que vamos depois mais à frente, de Country Joe and the Fish. Primeiro então fica Joe Cocker With a Little Help from My Friends, original dos Beatles, e depois há Country Joe and the Fish, e fica para ouvir uma música que faz sentido neste festival de Woodstock, rotulado de 3 dias de música e paz, e também acrescento muito amor, e a música chama-se precisamente Love, de Country Joe and the Fish, para ouvir mais à frente na Floresta Encantada, neste especial dedicado ao terceiro dia de Festival de Woodstock. E antes de arrancarmos com a atuação de Joe Cocker, vamos deixar aqui Max Yasgur, o dono da quinta onde aconteceu o festival, a referir-se às 500 mil pessoas que estavam no recinto, e mencionar a partir de cima do palco que aquele era de facto o maior ajuntamento de pessoas alguma vez registado num só único lugar. Max Yasgur, o dono da quinta onde estava a decorrer o festival Woodstock. Depois há Joe Cocker e mais à frente Country Joe and the Fish. I don't know how to speak to 20 people at one time, let alone a crowd like this. But I think you people have proven something to the world. Not only did it come to Bethel, not only to come to Bethel, or Sullivan County, or New York State, you've proven something to the world. This is the largest group of people ever assembled in one place. We have had no idea that there would be this size group. And because of that, you had quite a few inconveniences as far as water and food and so forth. Your producers have done a mammoth job to see that you're taken care of. They enjoy a vote of thanks. But above that, the important thing that you've proven to the world is that 500,000 kids, and I call you kids because I have children that are older than you are, 500,000 young people can get together and have 3 days of fun and music, and have nothing but fun and music, and I God bless you for it. Sing out a key, oh baby, have you back? Well, I need it, my buddy. Tell me when you say no more. Gonna get a love of my friend. I got to buy the love. Everybody got the love I need. Well, I'm gonna pass Yeah. get my friends together. So all we gotta do is love now. I'm gonna take them home with me now. You gotta get on your friends. You gotta get on your friends. É a Floresta Encantada a celebrar os 50 anos de Festival do Woodstock, um dos momentos mais marcantes da história da música popular e que extravasa muito para além da música, claro, é um momento icónico de toda a geração da contracultura hippie. Os 50 anos que começaram a ser celebrados na Floresta Encantada há 3 semanas, ou seja, este é o terceiro programa dedicado ao Festival do Woodstock e também dedicado ao terceiro dia de festival. A primeira emissão apresentámos os artistas que tocaram na sexta-feira, na semana passada os artistas que subiram ao palco no sábado e agora alguns dos artistas que atuaram no domingo, dia 17 de agosto. E começámos com o anúncio do dono da quinta em Bethel, onde decorreu o festival de Woodstock, Max Yasgur, o dono do sítio onde isto tudo aconteceu. Depois Joe Cocker, com a atuação que imortalizou para sempre Joe Cocker, With a Little Help from My Friends, original dos Beatles, e que nesta atuação passou os 8 minutos, e entretanto Country Joe and the Fish com a faixa Love. Seguimos com a atuação de Ten Years After, uma das mais importantes bandas de rock da época. Ten Years After com I'm Going Home, para ouvir agora. São cerca de 12 minutos de rock and roll. E depois também outra das bandas mais importantes de finais dos anos 60, simplesmente The Band, para ouvir na Floresta Encantada desta semana. Dois nomes que estiveram há 50 anos no Festival de Woodstock. This is a thing called I'm Going Home by Helicopter. Back it up, got a fright. When she grabbed my baby, now I gotta go. shot down my fancy double mean to me. Yeah, I'm coming on a baby, whole lot of shaking going on. I'm coming on a baby, whole lot of shaking going on. Well, if you get whole lot of shaking going on. Well, shake it, baby, shake. Well, shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, love me, my love, when walk to me, go. Oh, oh, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby, I love that way you walk. How, how, how, how. How, how, how, how. I'll shoot you right now. Knock you off your feet. Whoa, oh, baby. I got a crazy. Yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah. I love you, baby, like God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp, do the stomp. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby. Yeah, yeah, yeah. Oh, do that, baby, I'm blue love one more time. Yeah, baby, love one more time. I'm going home. I'm going home. Oh, oh. Oh, do that, baby, I'm blue love one more time. Yeah, yeah, could I go home? See my baby. I'm going home. See my baby, baby. Oh, baby, I play the blues for you. Baby! Love you, baby. With red dress on. Baby, I love you so. I go home. Yeah. go home. Love you, baby, I love you. I'm going home, get home, get home, baby, home. Love you, baby. I'm going home. Yeah, home. Home. Oh, baby, home. I'm going home. I go home. Home, baby. Look out, baby. I'm coming to get you one more time. Go home. Please, a warm thank you for 10 years after. Come shining. swear I see my reflection somewhere so high above this wall. I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be released. Now yonder stands a man in his lonely crowd, a man who swears he's not to blame. Duas atuações centrais do terceiro dia de Festival de Woodstock, 17 de agosto de 1969, primeiro com 10 Years After, escutámos I'm Going Home e, entretanto, The Band, recuperámos I Shall Be Released, da atuação dos The Band no Festival de Woodstock. Os 10 Years After entraram em palco às 8:15 da noite, uma atuação que durou uma hora, e depois The Band com 50 minutos de concerto, ia começar às 10 da noite. Isto para um dia que vai ser mesmo muito longo, já que Jimi Hendrix, o último nome a atuar no Festival de Woodstock, entrou em palco às 9 da manhã. Mas vamos seguir agora com o concerto de Johnny Winter. Vamos ouvir uma das faixas que Johnny Winter apresentou no Festival de Woodstock, Leland Mississippi Blues, e depois seguimos para Blood, Sweat and Tears, Blood, Sweat and Tears, com a faixa More and More, na Floresta Encantada, há 50 anos, no Festival de Woodstock. We've just had a change in running order. Oh, there'll be time. We've just had a slight change in running order. Very shortly, Johnny Winter. Ah, yeah. Ah, yeah. Oh, yeah. In Texas, they're on the run. Yeah, yeah. In Texas, they're on the run. Walk them up too slow, man. Thank you. Thanks for playing a little snag guitar, seems we can get fixed up. Hey man, I just gotta say that you people have gotta be the strongest bunch of people I ever saw. 3 days, man, 3 days. We just love you. We just love you. Tell them who we are. Hello, Tess, 49, 65, Hike. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. We're only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night, yes. Blackbird fly into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Yeah. A Floresta Encantada a celebrar os 50 anos de Festival de Woodstock, primeiro com Johnny Winter, Leland Mississippi Blues, pelo meio Blood, Sweat and Tears, com a faixa More and More, e entretanto subiram ao palco do Festival de Woodstock Crosby, Stills and Nash. Neil Young também estava com o grupo, numa atuação que ficou dividida entre um set mais acústico e um set mais elétrico, e Neil Young saltou a maior parte das músicas acústicas. Escutámos um dos momentos do set acústico de Crosby, Stills and Nash, a faixa Blackbird, mais um tema dos Beatles a surgir aqui no Festival de Woodstock. Entretanto, Neil Young é chamado ao palco e vamos ouvir uma das composições do próprio, juntamente com Crosby, Stills and Nash, neste caso Crosby, Stills, Nash and Young, com Sea of Madness, para uma atuação que arrancou no Festival de Woodstock por volta das 3 da manhã, iria durar uma hora até às 4. Crosby, Stills, Nash and Young, para ouvir na Floresta Encantada. We'd like to feature Neil Young now on organ on a song that Neil wrote. It's called The Sea of Madness. Ah! Floresta Encantada no Festival de Woodstock, primeiro com Crosby, Stills, Nash and Young, com Sea of Madness, e entretanto estivemos com os Xanana, uma banda de Nova York e que recuperava temas dos anos 50 e 60 e gozava até em cima do palco com essas músicas pop dos 50s. Escutámos Get a Job dos Xanana no Festival de Woodstock. Esta banda de Nova York começou a tocar às 7:30 da manhã, numa breve atuação, apenas de meia hora, e aliás basta olhar para o set e perceber porque são canções muito curtas, não chegam a maior parte delas aos 3 minutos, numa atuação muito rápida e direta do Xanana, e também deve ter sido uma das mais divertidas, se bem que as pessoas neste momento já estavam a sair da zona do recinto, isto porque Jimi Hendrix, quando começou a tocar por volta das 9 da manhã, não estava perante ele 500 mil pessoas, mas já há muito menos que 200 mil pessoas quando o Jimi Hendrix começou a tocar às 9 da manhã. Ele que tocou não com os músicos da Jimi Hendrix Experience, mas com uma outra banda apelidada no início do concerto por ele próprio como Gypsy Sun and the Rainbows. Ele, claro, que estava num período em que iria gravar um disco a solo com os Band of Gypsies. O set de Jimi Hendrix reuniu 16 canções, incluindo clássicos como Foxy Lady, Fire, Voodoo Child, também Purple Haze, que vamos ouvir agora na Floresta Encantada, mas um concerto que fica marcado pela interpretação muito própria de Jimi Hendrix do hino dos Estados Unidos da América, da Star Spangled Banner, um hino muito elétrico com a guitarra de Jimi Hendrix a chorar durante todo este momento e que se tornou emblemático também, também devido àquilo que tudo que estava a passar nos Estados Unidos da América na altura, muitas convulsões sociais, também a guerra do Vietnã, estavam presentes na altura do Festival Woodstock também muitos veteranos da guerra do Vietnã e isso tudo teve um enorme significado na época. Jimi Hendrix a fechar então o Festival de Woodstock com The Star Spangled Banner, isto já recuperando uma gravação que já vinha de trás, já o final da faixa Stepping Stone, interpretada por Jimi Hendrix, e depois então Purple Haze para o facho deste especial, o terceiro especial dedicado então ao Festival de Woodstock. Nestas últimas três semanas estivemos a olhar para os três dias de Festival Woodstock, com quase todos os artistas que por lá passaram, a passarem também aqui na Floresta Encantada. Para o final, então, fica a atuação de Jimi Hendrix, uma atuação que só acabou às 11 da manhã de segunda-feira, neste terceiro dia de Festival Woodstock. Três dias de música e paz e, claro, muito amor. Para ouvir agora, na Floresta Encantada. Back again. You can leave if you want to. We're just jamming. That's all. Okay. You can leave or you can clap. Thanks. this guy. Thank you. Monica. Ladies and gentlemen, thank you so very much. We've got one little last trip we'd like to lay on you, if it's at all possible. There's a couple of packages of garbage bags here. If on your way out, you wouldn't mind taking one, filling it up, and leaving it where you fill it, that certainly would be appreciated. Anything you can do to give us a hand to leave this area somewhat the way we found it. I don't think it'll ever be quite the same. But somewhat the way we found it certainly would be appreciated. It's been a delight seeing you. May we wish you anything that the person next to you wishes for you. Good wishes, good day, and a good life. Thank you. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada, domingo e quarta-feira, às 10 da noite.